Bota de couro surrada, cheiro de boi ou viola. Sonhos guardados na mente com lábios de doce melaço. Pra todo canto que fosse vivendo da cantoria, muito mais que dinheiro buscava farra e furria. Não quis ser o melhor, sossego trago de longe. Não sou louco poeta, nem sou profeta ou monge. Mas viajar, viajei, viajar, viajei, viajar, viajei. Carro de boi liturina, lombo de burro baguá. Afiava em Porto Esperança e pegava uma barca de tranças, remando pro Pantanal. Cantava em festa de reis, puxando a romaria. Cantei ao velho peão, fiz versos pra burguesia. E de quando em quando o dono das terras falava: fique violeiro, pois tem dinheiro e pousada. Eu viajar, viajei, viajar, viajei, viajar, viajei. Carro de boi liturina e lombo de burro baguá. Afiava em Porto Esperança e pegava uma barca de tranças, remando pro Pantanal. Cantava em festa de reis, puxando a romaria. Cantei ao velho peão, fiz versos pra burguesia. E de quando em quando o dono das terras falava: fique violeiro, pois tem dinheiro e pousada. Eu viajar, viajei, viajar, viajei, viajar, viajei.